chama, me conta, me diz como vai sua vida. Mas diz a verdade de um jeito pra não machucar. Mente que sente saudade, que ainda não me esqueceu. E seu amor ainda sou eu. Confessa que eu tinha razão, que você estava errada. Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz. Mente, me esconde a verdade. Sonhar é melhor que sofrer. Mente pra mim, me ajuda a viver. Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia, que eu te tenho todo dia e que nunca te perdi. Deixa eu te amar hoje muito mais que antes, pelo menos um instante. Quero ter você aqui. Vamos, Junubá! Chama, me conta, me diz como vai sua vida. Mas diz a verdade com jeito pra não machucar. Mente que sente saudade, que ainda não me esqueceu. E seu amor ainda sou eu. Confessa que eu tinha razão, que você estava errada. Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz. Mente, me esconde a verdade. Sonhar é melhor que sofrer. Mente pra mim, me ajuda a viver. Quem sabe canta comigo, ó. Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia, que eu te tenho todo dia e que nunca te perdi. Deixa eu te amar hoje muito mais que antes, pelo menos um instante. Quero ter você aqui. Esse é Léo Alves. Que apenas você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitar em seu colo, o mundo não me surpreende. Sou homem maduro, mas na sua frente, pareço um menino. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobri, não estou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Vem comigo, ó. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe